coleta do lixo. Então, esses elementos, evidentemente, serão alvos da oposição na comissão de inquérito que vai apurar o envolvimento da Delta e o grupo de Carlos Cachoeira com administradores políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores. A oposição vai se firmar nisso aí, já que o contrário vai acontecer, já que o PT e os aliados, eles vão tentar, evidentemente, marcar mais a posição, tentando envolver aqueles elementos da oposição que estejam envolvidos, partindo principalmente pelo senador Demóstenes Torres, que está totalmente envolvido no esquema, de acordo com as gravações, e também vão pegar assessores e o governador de Goiás, o Marconi Perillo, porque há citações de envolvimentos e ligações de alguns elementos do governo com o grupo, e também há citações quanto ao governador de Goiás. Então será, evidentemente, uma comissão de exploração política. O palco já está montado. O palco está montado para o espetáculo, que deve começar, ou mais tardar, na semana que vem. A gente sabe que os partidos aliados ao governo, principalmente, estão colocando lá alguns elementos comprometidos com casos de corrupção anterior. O principal nome que está lá como representante da área do governo é o ex-presidente Collor, que todo mundo sabe que foi afastado por denúncias e denúncias de corrupção quando era presidente da República. E há outros elementos também envolvidos em casos que estão sendo investigados até pela justiça e pela polícia, que esses elementos vão dar as cartas lá na CPI. Então, por aí a gente já sabe que não vai apresentar novidade nenhuma. A única novidade que essa Operação Monte Carlo vai apresentar é a novidade da exposição de alguns elementos políticos ao ridículo perante a opinião pública. Alguns vão se sair mais ou menos, outros vão ser estraçalhados e outros talvez até consigam uma reeleição, como elementos envolvidos no escândalo do Mensalão, o maior escândalo que já ocorreu neste país. Elementos envolvidos no escândalo do Mensalão voltaram e estão lá no Congresso Nacional, tranquilamente, com mandato oferecido pelo próprio povo novamente. O povo não levou muito em consideração essas denúncias de corrupção. O povo está no Brasil, de modo geral, acreditando que a corrupção é normal. A corrupção, na opinião do brasileiro, é normal. Está voltando aquele pensamento do início do século passado, em que, quando começaram a... lá em meados do século passado, começaram a aparecer aqueles políticos populistas. E o povo achava bonito dizer: ah, esse rouba, mas faz. E o povo votava. O cara sabia que ia votar num ladrão, mas votava a si mesmo. Então é lamentável que isso ocorra em nosso país. É lamentável. Como os réus do Mensalão, por exemplo. Os jornais destacam hoje que os réus do Mensalão podem se livrar de penas em 5 crimes em que eles foram denunciados. Réus do Mensalão podem ficar livres da punição, mesmo se forem condenados. Caso recebam a pena mínima em 5 dos 7 crimes pelos quais eles respondem, formação de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e evasão de divisas, tais crimes estarão prescritos. Já houve a prescrição. O Poder Judiciário foi devagar nisso aí. Há 7 anos que esse processo está lá para ser julgado. E ainda nem sabem se vão julgar esse ano. Estão dizendo que vão. Mas Tem gente aí do governo manobrando com essas coisas todas para que o julgamento não ocorra. E aí a prescrição é total. Mas mesmo se forem julgados pelo crime mínimo, pena mínima, eles já estarão praticamente absolvidos. Se forem condenados com pena maior, a prescrição vai ocorrer no ano de 2015. Então é isso aí. Aqui no Brasil, roubar compensa quando o cara exerce a função pública, né? Meter a mão no cofre público não tem problema, porque enrola na justiça, usa de todos os artifícios da lei e da política, das interferências, porque, vamos analisar, sejamos claros, ministros de Supremo Tribunal também são nomeados pelo governo federal. É o governo que indica. São elementos que, de uma forma ou de outra, têm algum compromisso. Tem alguém do governo que eles ouvem. Evidentemente que há. Um ou outro pode ser mais independente, mas, infelizmente, nem sempre é assim. Então, a gente sabe que isso aí vai dar em nada. Essa CPI também vai dar em nada. Só a desmoralização. Por exemplo, Demóstenes está totalmente desmoralizado. Ontem, o jornal Folha de São Paulo trouxe 3 gravações do levantamento do inquérito da polícia, Operação Monte Carlo, nas quais a Folha de São Paulo diz que o procurador-geral usou como argumento essas gravações para justificar lá no inquérito que está, no processo que está no Supremo Tribunal, para justificar que Demóstenes é o sócio oculto da empresa Delta Construções. E nessas gravações, a primeira é uma gravação do Demóstenes falando com o Cachoeira, dizendo para ele: olha, conversei com o prefeito de Anápolis, o prefeito de Anápolis topa, ele topa aquele negócio. O prefeito de Anápolis topa pagar aquele negócio dos 20 milhões. O que é o negócio dos 20 milhões? O negócio dos 20 milhões é o seguinte, é que em 2002 e 2003, a Queiroz Galvão, a empresa Queiroz Galvão, fez o serviço de limpeza na cidade de Anápolis. Foi contratado pela prefeitura na época, o prefeito era o senhor Hernani de Paula. Só que não pagou 20 milhões. O Hernani foi afastado por uma intervenção, depois o impeachment, então não pagou os 20 milhões. Pedro Sayão não pagou os 20 milhões, alegando, evidentemente, que aquilo estava exorbitante. Passou o período do Pedro Sayão, ele se candidatou mais 4 anos, não pagou. Aí veio o prefeito Antônio Gomide e colocou na empresa que estava fazendo a limpeza, no lugar, colocou a Delta Construções para a coleta do lixo, fazendo um contrato de 101 milhões com a Delta Construções para a limpeza de Anápolis. Só que a Delta Construções, de acordo com documentos que a Polícia Federal tem, a Delta Construções comprou esse crédito da Queiroz Galvão por 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. E o Demóstenes estava negociando com o prefeito e o grupo do senhor Carlos Cachoeira para que a prefeitura pagasse os 20 milhões. Evidentemente, a Delta ganharia aí praticamente 15 milhões e 500 mil, né, nesse negócio. Comprou uma conta de 20 milhões por 4 milhões e 500. Então, esse negócio foi que o Demóstenes conversou com o prefeito, de acordo com a Polícia Federal, na Operação Monte Carlo. E o prefeito topou. Só que, diz o Demóstenes, o prefeito quer pagar 50% em precatórios e 50% fazer um acerto, ver como é que paga. Ele quer conversar com o representante com o Cláudio. Cláudio, quem é o Cláudio? É o da Delta. Aí o senhor Carlos Cachoeira depois liga para o Cláudio da Delta, fala com ele. Cláudio, o prefeito quer conversar com você a respeito daquele crédito que tem que ser recebido lá pela prefeitura. O Cláudio, eu vou conversar com ele e te dou um retorno. Na outra gravação, o Cláudio já conversou com o prefeito. Olha, eu conversei com o prefeito. Só que ele está dizendo que não tem dinheiro, ano de eleição, ele vai precisar de dinheiro para fazer campanha. E ele está, olha, ele deixou entender que ele está querendo 10. O que seria 10? 10 milhões. 20 milhões, 10 para o prefeito, 10 milhões para a Delta e o grupo da Delta. Aí o Carlos Cachoeira falou, esse prefeito está com graça, né? Então, o que que acontece? A procuradoria usou essas gravações para provar lá em Brasília, no Poder Judiciário, no Supremo, que Demóstenes é o sócio oculto da Delta, porque estava negociando com o prefeito de Anápolis o recebimento desse dinheiro. O prefeito afirma que esses 10 milhões era para asfalto. Eu pedi foi dinheiro para asfalto, 10 milhões para asfalto, para fazer asfalto na minha cidade, disse o prefeito. Agora, é estranho que, evidentemente, o prefeito, que é do Partido dos Trabalhadores, tem um irmão que é deputado federal, o prefeito que teve aqui na sua campanha para prefeito a presença de alguns ministros do governo Lula e que ainda são ministros da presidente Dilma, né, participando da campanha. É interessante o prefeito usar o Demóstenes, um senador de oposição, né, e o senhor Carlos Cachoeira, para ir buscar dinheiro. 10 milhões para fazer asfalto. É evidente que ele tem o irmão dele para ir lá no ministério. Ele mesmo vai lá no ministério como prefeito da maior cidade de Goiás, do PT. É recebido com todas as honras em qualquer ministério de Brasília para discutir os problemas da sua cidade. Então não justifica essa explicação do prefeito dizendo que estava pedindo 10 milhões para fazer asfalto na cidade, né, que foi, eles não interpretaram direito e tal. Tudo bem, essa explicação dele deixa a explicação. Então a gente quer deixar claro isso aí, é para mostrar que políticos serão desmoralizados, se já não foram, com essa CPI do Congresso Nacional. Mas punição, eu acho que ninguém vai ter, porque crime maior cometeram no Mensalão, e ninguém vai ser punido no Mensalão. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil no final de semana em Anápolis. Um final de semana bastante puxado na área policial. Pelo menos 2 homicídios dolosos foram praticados de ontem para hoje. Aliás, aconteceram ontem. Uma das vítimas foi o Walter Juvencio, de 30 anos de idade. Nesse caso aqui aconteceu ali no bairro Summerville. Segundo informações de uma testemunha, acusado de ter praticado este homicídio é a Vanderlúcia Delfino Lopes Martins, de 35 anos de idade. Segundo essa testemunha, ela estava em sua residência quando chegou correndo, ensanguentado, gritando por socorro a vítima, o Walter. Como ela trabalha já em posto de saúde, já tem uma certa experiência, prestou os primeiros socorros. Quando ela estava atendendo esse rapaz, a Vanderlúcia chegou correndo e batendo na janela, perguntando como o Walter estava. Ela mandou essa mulher ir embora e chamou o SAMU. No hospital, o rapaz morreu. Já no início da noite, por volta das 8h40 da noite, esta mulher foi presa no bairro Filóstro Machado, num bom trabalho feito pela Polícia Militar. Ela foi encontrada na casa da mãe, levada até a delegacia, presa e autuada em flagrante com base no artigo 121. A outra morte que foi registrada no plantão da Polícia Civil, morte que eu digo homicídio doloso, foi do Daniel Caetano Manaú, 19 anos de idade. Esse rapaz voltava de uma festa lá na igrejinha, onde, segundo informações, teria ocorrido uma briga. Ele parou próximo ao posto Presidente, desceu do carro. Nesse momento, veio uma moto com dois elementos. O condutor dessa motocicleta disse ao garupa: é aquele pretinho de branco. Ele acabou atirando contra a vítima, que morreu na hora. Um amigo da vítima, o Paulo Henrique, ainda tentou ajudá-lo. Chutou com muita violência os dois que estavam na moto, eles caíram, mas levantaram e foram embora. A violência do chute foi tão forte para tentar ajudar o amigo que o Paulo Henrique teve a perna fraturada nesta ocasião. Foi levado para o hospital de urgências, lamentavelmente. E tivemos ainda uma morte acidental. O comunicante foi o Rosinaldo Sérgio do Nascimento. Ele contou na delegacia que teve conhecimento que o seu tio, o José Mauro da Silva, estava conduzindo um Vectra placa JTV 4817 quando se envolveu em um acidente. Segundo uma testemunha, o José Mauro entrou correndo em uma curva do trevo ali do viaduto Miguel Moreira Braga e acabou perdendo o controle do carro. Ele acabou então capotando. Dentro do carro estavam os netos L e JV e a esposa, a Célia Maria dos Santos, que infelizmente acabou morrendo no local do acidente. Lamentavelmente, esse fato foi parar na delegacia da Polícia Civil. Uma outra morte a esclarecer também foi registrada pela polícia, tendo como vítima o Elton Antônio da Silva, lá da Fazenda Barreiro, comunicante Iraci Alves da Silva. Ela contou na delegacia que ontem, por volta das 11 horas da manhã, o seu irmão morreu no hospital de urgências com complicações devido a um trauma crânio-encefálico. A vítima foi encontrada na manhã do último dia 7, desacordada e com ferimento na cabeça. Ela informou ainda que ele sofria de epilepsia e ela acredita que ele tenha tido uma crise e com a queda teria lesionado uma cabeça. Fato registrado também na primeira delegacia da Polícia Civil. E tivemos ainda no último plantão, também registrado, infelizmente, isso acontece aqui em Anápolis, prisões por roubo. Tivemos ainda uma outra morte a esclarecer, também registrada na delegacia da Polícia Civil, tendo como vítima o Ricardo Flávio de Oliveira, estudante lá do bairro São Carlos, comunicante Gilmar Francisco Martins. Ele contou na delegacia que é cunhado da vítima. A vítima conduzia um veículo Astra Sedã da cor prata, ano 2003, placa JGJ 0849. A vítima acabou chocando-se contra uma árvore, morrendo na hora, lamentavelmente. Esse fato acabou acontecendo no Cidade Jardim e foi parar também na delegacia da Polícia Civil. E para fechar, tivemos aqui ainda um registro na delegacia geral de pelo menos um furto à residência que foi registrado. Não tem acontecido só um, aconteceu um monte. Mas esse foi o que anotamos. A vítima foi o Maurício. Ele contou na delegacia que teve a sua casa arrombada e, segundo ele, por volta das 12 horas, ao chegar em sua residência, o portão estava aberto e de lá foram furtados uma TV de 52 polegadas, um notebook de 17 polegadas, um celular, um controle remoto do portão da vizinha. Esse fato aconteceu no bairro JK e foi parar na delegacia da Polícia Civil. Essas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Incentivador da CPI do Cachoeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode virar um dos focos da comissão de inquérito. A oposição tirou da gaveta depoimento do advogado Rogério Buratti à CPI dos Bingos em 2005, no qual ele diz que, em parceria com empresários dos Jogos do Rio de São Paulo, Carlinhos Cachoeira teria dado R$1 milhão de caixa 2 para a campanha de Lula em 2002. Cachoeira foi preso pela Polícia Federal por envolvimento com o jogo ilegal e seus negócios serão investigados por uma CPI no Congresso. Notícias da Manchester. O cantor Pedro Dantas, filho do sertanejo Leonardo, apresentou uma piora clínica em seu estado de saúde, segundo médicos do Instituto Ortopédico de Goiânia. A equipe se reuniu com jornalistas na tarde de ontem. O jovem, que também é cantor de música sertaneja, está em coma induzido desde sexta-feira, dia 20, depois de sofrer um acidente de carro em uma estrada próxima à divisa entre Goiás e Minas. De acordo com o diretor do hospital, Newton Tristão, exames feitos entre a noite de sábado e a manhã de ontem mostraram que houve uma piora clínica no edema cerebral de Pedro e o quadro é de instabilidade. Tristão afirmou, porém, que essa piora era prevista dentro da gravidade do caso. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. A moeda americana fechou na sexta-feira a R$ 1,87. A desvalorização do real pode elevar a inflação este ano. Então a previsão é essa. Conforme o real vai se desvalorizando, o aumento da inflação é previsto. O dólar não pode passar de 1,90, porque senão vai trazer problemas para a economia interna aqui da população brasileira. Notícias da Manchester. Agora faltando 8 minutos para as 8 horas, é o nosso repórter Geraldo Divino que vai trazer informações. Ele está na Vila Fabril para conversar com um morador daquele bairro a respeito de reclamações que já vieram aqui para o nosso programa. Há mais de 3 meses que a reportagem da Rádio Manchester FM 93.3 vem na Vila Fabril e vai às autoridades, né, atender o reclamo dos moradores da Vila Fabril e procurando as autoridades. Com relação a umas tartarugas colocadas ao longo da avenida aqui, e que nós já falamos, fomos atrás do coronel Sidney Ponte, por 3 vezes falar com ele a respeito dessas tartarugas. Ele já reconhece que está errado, já prometeu que vai fazer, mas tem 3 meses que continua as tartarugas do mesmo jeito, a CMTT trabalhando em passos de tartaruga, como as que estão aqui. Com relação ao posto de saúde, que já até a cobra já entrou dentro do posto de saúde, devido ao mato que tem ali, também por 3 vezes nós falamos com o Luiz Henrique, que é o secretário do meio ambiente, e ele prometeu vir arrumar isso aqui há mais de 3 meses. 3 vezes nós falamos e 3 vezes ele prometeu vir. Dia daquela semana, o mato continua invadindo o posto de saúde, abandono total aqui. Eu estou com o senhor José Moreira, que é um comerciante, um profissional liberal, aliás, aqui da Vila Fabril. José Moreira, como é que você vê o abandono das autoridades com a Vila Fabril? Olha, é um descaso total. Por quê? Nós já providenciamos papelada, já corremos atrás, já fui na CMTT, já protocolei papel fazendo pedido para eles ver alguma coisa sobre o trânsito aqui da Vila Fabril. Mas eles não têm preocupado muito, não. Inclusive, eles colocaram quebra-mola de frente ao posto. Aqui nós temos uma faixa de pedestre, mas ela não é respeitada. Ninguém respeita essa faixa de pedestre. Por quê? Não tem um redutor de velocidade. A pessoa põe o pé na faixa para atravessar, mas vem um carro a 80 por hora, vem um caminhão a 100 por hora. Aí não tem como a pessoa atravessar, ninguém respeita a faixa. Aí colocaram essas tartarugas, que as tartarugas é só para atrapalhar o trânsito. Inclusive já causou vários acidentes aqui. Outro dia um caminhão entrou aqui dentro do supermercado aqui, machucou um rapaz aqui e tal. Todos nós estamos correndo esse risco aqui, na Vila Fabril. E a gente tem corrido atrás, corrido muita gente, o Reinaldo aqui, inclusive, o Delfiaco, o vizinho aqui, ele tem mais acesso lá, ele tem ido lá, falado com eles, eles prometem nunca vem fazer nada por nós aqui na Vila Fabril. Notícias da Manchester. A vantagem de Hollande sobre o presidente da França das eleições realizadas ontem na França para a escolha do novo presidente, a vantagem de Hollande foi inferior a 2 pontos. A extrema-direita fez 18%. Pela primeira vez desde 1958, um presidente francês que busca a reeleição ficou em segundo lugar no primeiro turno, com 27,1% dos votos. Nicolas Sarkozy foi superado por François Hollande, teve 28,6%. Mas o presidente conservador, Sarkozy, aposta nos eleitores de Marine Le Pen, da extrema-direita, que alcançou mais de 18% dos votos, para inverter o quadro no segundo turno, no dia 6 de maio. E começou a cortejá-los com um discurso contra a imigração. O socialista Hollande, por sua vez, obteve apoio velado de Jean-Luc Mélenchon, da extrema-esquerda, que foi o quarto colocado, que pediu a seus eleitores que derrotem Sarkozy. As pesquisas sobre o segundo turno dão hoje uma ampla vantagem em favor do socialista, o candidato socialista François Hollande, que venceu com uma pequena margem o primeiro turno nas eleições realizadas ontem na França. Notícias da Manchester. Começa hoje uma greve geral dos 7 mil trabalhadores das obras da usina de Belo Monte, no Pará. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada está comandando a greve e poderá bloquear acessos à Transamazônica e também outros acessos ao setor, ao canteiro de obras de Belo Monte. Os trabalhadores pedem o aumento do vale refeição para R$ 300 e a licença de 3 em 3 meses para que eles possam visitar as suas famílias. Eles vivem lá praticamente isolados, na região de Belo Monte, e eles querem de 3 em 3 meses uma licença para que eles possam ir visitar os familiares. A primeira turbina de Belo Monte deverá funcionar em janeiro de 2015. As obras deverão custar, que estão atrasadas, hein? Elas deverão custar ao Brasil mais de 25 bilhões de reais. Agora são exatamente 7 horas e 58 minutos em Anápolis. Nós agradecemos a todos pela audiência, agradecemos ao Roger, ao David, ao Gerard Divino, ao Edmar, aos companheiros que participam da elaboração desse programa. Deixamos aqui o convite para a nova apresentação amanhã, a partir das 7h30, com a presença do seu titular, o Ademar Santillo. Até lá, bom dia. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester. Muito obrigado, Romualdo, pelos comentários. Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Obrigado ao David e também ao Edmar pelos trabalhos técnicos. Amanhã a gente volta para mais uma apresentação do Notícias da Manchester. Continue ligado, está chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Prepare-se para fortes emoções. Brahma Super Bull Biera apresenta Exposição Agropecuária 2012, cheia de estrelas. Agende aí pra você nem pensar em perder. Dia 28 de abril, Eduardo Melo. Você tira toda a minha atenção. Realização Sindicato Rural. Produção Nobel. Informações 3098-7666. Acesse a Quer Arrebentar. Esqueça agora tudo o que você pensou que fosse promoção, pois até então você não viu nada igual. É pra sair de ronda mesmo. CG 125 Fan KS por 5.500 à vista, ou parcelas mensais a partir de R$ 194,95. CG 125 Fan ES por R$ 6.200 à vista, ou parcelas mensais a partir de R$ 217,28. Não tem desculpa. Toda a linha Honda em condições imperdíveis. Financiada pelo Banco Honda. Venha para a CCA, Avenida Brasil 195, Centro, Fone 3310-1300. No trânsito, somos todos pedestres. Primeiro lugar! Em todo lugar! Manchester! 3995-3284. Dia das Mães premiado, a Drogaria Atual tem. Compre a partir de R$10 e leve na hora um cupom para concorrer no Dia das Mães a um tablet, isso mesmo, um tablet, e também um aparelho celular 2 chips. É só comprar a partir de R$10 na perfumaria. Ligue 3995-3384, 3995-3384. Drogaria Atual, Visconde de Taunay, Jundiaí, em frente à Santa Casa. Drogaria Atual. Se você está precisando de dinheiro para fazer o que quiser,